Segundo, na vida out da igreja, evangelismo, missões, células. Mateus 28:19, o que diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No out, na vida out da igreja, nós temos evangelismo, missões, células. E há um princípio aqui, irmão. Jesus diz assim: todo poder me foi dado. Eu recebi poder. Portanto, uma vez recebido poder, vá e faça alguma coisa. Vocês estão vivendo o in, portanto, agora vivam o out. E o in não é apenas de conhecimento estratégico, de dinheiro, de recurso, de nada. O in é de toda a vivência de relacionamento e profundidade, de discipulado, de crescimento espiritual. Jesus disse isso: eu recebi todo o poder, agora vocês vão. Não vão na força do braço, não vão na estratégia, não vão nas boas ideias. Irmão, quantas boas ideias nós temos? Não façam isso. Vocês vão no poder do Espírito Santo, para um objetivo específico: fazer discípulos. Como é que eu posso ensinar alguém a costurar se eu não sei costurar bem? Como é que eu posso ensinar alguém a dirigir se eu não souber dirigir bem? Como é que eu posso ensinar alguém a pintar bem se eu não souber pintar bem? E além de saber pintar bem, eu tenho que saber ensinar a pintar. Para eu viver a vida do out, eu preciso receber poder de Deus. E isso não acontece fora do in. Isso acontece dentro da dimensão in da vida da igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu preciso estar em plena comunhão com Deus. Isso não acontece se eu não estiver em plena comunhão com o corpo de Cristo. Essa é uma doutrina de demônios. Alguém dizer que pode estar em comunhão com Deus e não ter comunhão com o corpo de Cristo. Não existe vida e crescimento em Deus sozinhos. Só existe vida e crescimento em Deus quando eu estou vinculado no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, não é uma instituição onde tem o líder, o padre, o pastor, ou aqueles que estão mais à volta da diretoria, e depois o clero. Não, o corpo de Cristo é o grupo, o conjunto de irmãos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo, que vivem plenamente a vida da igreja no in, para viver no out. E eu preciso viver isso. Você precisa viver isso. Precisamos nos encher do Espírito Santo, nos encher de vida uns com os outros, para termos o que proclamar como embaixadores de Cristo, fora da nossa vida do in, vivendo a realidade de testemunho, de evangelismo, de missões. Down, estudo bíblico, treinamento, educação. Veja Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nos diz: eu recebi poder, façam discípulos. Mas agora, depois do out, se aprofunde ensinando-os a guardar. Eu preciso viver uma vida de aprofundamento no estudo da palavra. As reuniões de célula têm esse propósito, além da comunhão, além do louvor, da adoração, do serviço, nós temos o propósito de estudar a palavra. E quantos irmãos, eu tenho ido a cada célula, quantos irmãos estão na simplicidade dos cultos nos lares, levantando as suas mãos e declarando: eu não sabia, Eu tinha esse medo, eu vivia assim, mas o Senhor tem transformado a minha vida. Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem feito aquilo outro. Semana passada eu estava lá na célula do Fenício e da Vânia, na casa da Janete, e a Lívia, fica de pé aí, Lívia, a Lívia vai se batizar. A Lívia deu testemunho, eu vivia assim, minha família me tinha como uma pessoa assim, minha família me tinha, me olhava dessa forma, mas eu fui transformada por Jesus e minha família está dizendo, você está diferente, você é outra pessoa, está ali dando testemunho porque está se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, num pequeno grupo, na vida diária da igreja. Obrigado, Lívia, Deus te abençoe. A vida da igreja demanda down, aprofundamento na palavra. Eu quero estudar, eu quero saber o que Deus diz, eu quero ter fome, eu não posso me conformar com passar a vida, a semana, o mês, tentando as coisas, me ocupando de tanta coisa, sem sede de saber o que a Bíblia diz acerca desse ou daquele assunto. Up. Você tem os versículos, depois você pode gastar mais tempo lendo os outros versículos no up. Eu tenho oração, louvor, adoração. Quanta gente tem o entendimento de que oração é uma coisa assim, penosa, árdua, difícil. Oh, meu Deus, eu quero tanto orar, mas eu não consigo. Oh, que coisa. É como se você estivesse com fome. Na porta do restaurante, tem um restaurante aqui em Belo Horizonte, tem uma vitrine. Se você chega no restaurante, tem uma vitrine, um vidro enorme, e no balcão está exposto todos os doces da sobremesa. Então você vai entrar no restaurante, você já está vendo todos os doces em taças maravilhosas, em jarros, em vasilhas assim lindíssimas, e os doces são maravilhosos, só de ver, que coisa linda. Tem um que tem uma cascata de chocolate descendo assim, olha, meu Deus. É como se você estivesse na frente dessa vitrine, com fome e desejo de comer tudo aquilo, e falasse assim, mas eu não consigo entrar. Eu queria, mas eu não consigo entrar. Tem alguma coisa que me impede? Eu não sei porquê, sabe o que é? Assim, eu quero ir, mas que dificuldade para ir. Irmão, isso não existe. Você não precisa nem olhar muito para a vitrine. Não precisava nem ter vitrine, basta a fome. Você vai dizer, entra logo, cadê minha mesa? Me serve logo, eu estou com fome, eu estou com sede. Assim é a vida da oração. Se temos fome de Deus, nós não temos dificuldade de entrar no restaurante de Deus. Nós entramos e começamos a falar, meu Senhor, eu quero isso. Meu Senhor, Tu és maravilhoso. Meu Senhor, eu estou aqui orando. E não precisa ser apenas num momento específico lá que você separou. Agora, eu parei toda a minha vida. Que dificuldade, eu consegui separar 15 minutinhos. Oh, graças a Deus que eu consegui separar. É muito conturbada a minha vida. Mas agora eu separo, agora eu vou ter um minutinho de oração. Não, irmão, é a tua vida intensa. Você está no trabalho e a fome vem, e você está lá, eu quero comer, eu quero mais, eu preciso, cadê o horário, eu preciso do tempo. O tempo inteiro aquele sentimento está dentro de você. Assim é a vida de oração. E se você não vive isso, pode pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero viver isso, não precisar administrar meu tempo, não precisar equacionar na minha agenda cada coisinha para lá na frente, vou ter um tempinho. Não, Senhor, eu quero ter comunhão, intimidade com o Senhor, oração, louvor, adoração. Eu quero, eu preciso, Senhor. E não importa em que lugar, não importa onde, não importa em que circunstância, o Espírito do Senhor pode me tomar e me levar para essa dimensão do up, e eu ter momentos, eu ter instantes, eu ter experiências tão profundas com o Senhor. E talvez ter passado um segundo. Ou às vezes passaram-se horas e eu nem vi o tempo passando. Eu e você precisamos disso. Salmo 33, verso 1 diz assim: exultai, ó justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Exultai no Senhor. Eu começo a ter facilidade de entrar no restaurante do meu pai se eu começo a declarar: a melhor comida está no restaurante do meu pai. Olha, tudo que eu preciso está no restaurante do meu pai. Olha, na casa do meu pai tem moradas para mim. Não apenas algo futurístico, lá na eternidade, mas o Senhor disse que foi preparar moradas. A hora em que eu preciso me deitar e descansar, eu entro na casa do meu Pai pela oração, pelo louvor. Eu sei que é meu maior privilégio, minha maior alegria, é entrar na presença do Senhor e louvá-lo, adorá-lo, orar, declarar: o Senhor é bom. E se você não tem palavras ainda, talvez pela inexperiência, basta você pegar os salmos, basta você pegar os CDs com as músicas que louvam o Senhor e começar a treinar sua alma, seu corpo, sua mente a louvar ao Senhor. Você não precisa sentir nada, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você só precisa de uma decisão: eu vou começar a buscar o Senhor, eu vou começar a experimentar, falar palavras de louvor, de adoração ao Senhor, eu vou começar a entrar na presença dEle com hinos de louvor, com expressões, com ações de graça, porque eu vou experimentar o up da realidade da vida da igreja na minha vida pessoal. Você está entendendo, irmão? Porque eu não estou apenas ensinando, eu estou lançando uma palavra profética sobre nós como igreja, sobre você como membro da igreja, e até sobre você que não é membro da igreja ainda, mas será, porque para isso o Senhor te chamou. Você e eu estamos recebendo uma palavra profética do Senhor. Não vivemos uma vida de frequentar a igreja ou de buscar a Deus para resolver nossos problemas. Nós vivemos o in de Deus, nós vivemos o out de Deus, nós vivemos o down da vida de aprofundamento, nós vivemos o up de louvor, de adoração, de êxtase, ou de como quer que um homem chame, de presença do Senhor, porque é o Espírito que nos leva em Espírito e em verdade à presença do Altíssimo. Eu viverei isso cada dia mais intensamente, e todos que estão à minha volta vão experimentando isso cada dia mais, assim diz a palavra do Senhor. Mediante todas estas coisas, irmão, faz bem você reouvir esta ministração, você estudar novamente, você pegar o CD e ouvir continuamente e deixar essa palavra entrar na sua mente. Tem muita gente que passa a semana ouvindo TV, ouvindo a Globo, ouvindo notícia, ouvindo tudo, dá prioridade a muita coisa, muito lixo que o diabo põe através da TV ou das revistas ou dos jornais o tempo inteiro. Você se ocupa, a sua mente se ocupa com isso, por isso que o Senhor, você não ouve a voz do Senhor. Então agora decida: Senhor, eu quero encher a minha mente ricamente, abundantemente da palavra do Senhor, do ensino do Senhor, dos preceitos do Senhor. Eu vou estudar, vou reestudar, vou revisar, vou anotar, vou perguntar, vou buscar de novo, porque eu quero me encher da tua palavra. Vale a pena você fazer isso, reestudar esse CD. Busca lá no site, você tem lá inúmeros temas, basta você digitar lá em busca uma palavra, um assunto, você acha lá no nosso site inúmeras ministrações, e a cada semana estamos adicionando mais estudos bíblicos, textos, áudio gravado, músicas que você pode baixar gratuitamente e reproduzir, copiar e desfrutar e usufruir disso para o seu crescimento em todo o conhecimento da palavra. É o in crescendo, e Deus vai te usando para o out, e Deus vai te levando para o down do aprofundamento, e Deus vai te levando para o up de experiências espirituais sobrenaturais, coisas tremendas de comunhão com o Senhor.